demorou, inquérito e KGB, pensando, existindo e consequentemente mudando. Então vem com nós, essa aqui é pra cada gênio do beco. Estrelas no céu, quem dera eu podê-las tocar. Minha mente vai como se eu pudesse voar. Pra trás fico, problemas que passou. Quero mais estar onde mais estrelas brilhou. Me dá a benção, mãe, ainda acredito nesse tipo de relação que a mãe tinha com o filho. Pois é, pai, você ainda vai se orgulhar de mim, mesmo não estando mais comigo. Sim, eu também te amo. Por onde eu vá, você tá me vigiando. Assim continuo brilhando. Passam-se os anos, a idade chega logo. Colecionando desafetos, não posso me amarrar. Esse tipo de pensamento quer me arrastar, me jogando pros buracos. Não vou deixar o campo. Carrego minhas crenças no meu pensamento. Dispenso pesadelos, a lua lá está pra brilhar e acender a noite. Te convidando pra viver novos amores. Pense logo, existo sem polvurar. A vida se ampliaria algumas horas. Joia preciosa é a vida, a gente inclina. Tantas vezes pro mal, acaba em ruínas. O sol nasce pra todos, a sombra é pra poucos. Então vira o jogo, dá tempo, dá tempo. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, existo. Deixa eu viver e sonhar, que ninguém vai me parar. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, existo. Deixa eu viver e sonhar, que ninguém vai me parar. Se eu resisto, eu conquisto. Nessa vida de passagem, a coragem é meu visto. Armadura que eu visto, por isso tô de pé. Ajoelho só quando falo com aquele que é. Obrigado, Senhor. Vou pensar pra viver, ou viver sem pensar. Vou sentar e fazer, ou deixar pra lá. Todo mundo tem inteligência de nascença, mas você só existe pro mundo quando pensa. Tamo aqui, mas aí foi mó rolê pra chegar. KGB tá com nós, cê quer saber? Vou contar. Eu cresci no Peri, SP, Zona Norte. Nasci no hospital, manda aqui, tive sorte. Cheguei aos 26 do começo, ainda lembro. Bandinho, DJ, favela do Flamengo. Então penso, que louca é a vida. Se eu não pensasse, escrevesse, o que que eu seria, hein? Só mais um. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, existo. Deixa eu viver e sonhar, que ninguém vai me parar. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, me deixa viver. Pense logo, existo, existo. Deixa eu viver e sonhar, que ninguém vai me parar. KGB, Zona Norte, São Paulo, César Sotaque, Chile, Casa Verde. Mudança, mudança. São Paulo, Brasil, é o vilarejo, tio.